navego de canoa. Com essa galera eu não fico à toa. Vou pôr pimenta nesse vatapá. Que eu já vou passar. Se você quiser me acompanhar. Que eu já vou passar. Galera, eu não fico à toa.